honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 1 a 4. Com esse texto da palavra de Deus, meus amados irmãos, com muita alegria, nesta manhã, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e desejando um bom dia a todos aqueles que estão sempre sintonizados com a nossa programação. Eu quero convidá-los para logo mais às 14 horas estarmos em nossa igreja para um grande momento de adoração ao nosso Deus, quando o departamento feminino estarão reunidos para esse grande momento de adoração a Deus. Você é bem-vinda, você é bem-vindo em nosso mês. 14 horas, Silveira Martins, 506. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Muitas vezes perguntamos que tipo de sociedade, que mundo iremos deixar aos nossos filhos. Vejo esta pergunta um tanto mais profunda. Que filhos iremos nós, pais, deixar para a sociedade e para a igreja? Um especialista em trabalho com a família, ele afirma: os filhos são o legado que deixamos para a próxima geração. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Barbara Bush, mãe do presidente Bush, que há poucos anos tem deixado a Casa Branca, disse aos formandos de uma universidade: nosso sucesso como sociedade depende não só do que acontece aqui na Casa Branca, mas do que acontece na sua casa. E eu confesso aos amigos, aos irmãos, que eu concordo com isso, porque realmente precisamos escrever essa lei em nossos corações e também no coração da nossa família. Não basta semear, não basta só fazer a semeadura, é preciso semear bem, não basta planejar, é preciso planejar bem. E você que vai para o casamento, você que está indo para a tua vida a dois, planeje bem, semeie a semente boa. E eu quero, amados ouvintes, trazer aqui, nesse momento, o que aconteceu num lar onde os filhos seguiam a orientação paterna. Isso aconteceu no século XVIII, na família Wesley. A mãe, a rainha do lar, Susana Wesley, na Inglaterra, ela tinha 19 filhos. Tinha uma hora por semana com cada filho a fim de responder suas perguntas a respeito de Deus e da sua vida. Além de tudo, ajudava seu esposo, que era um pastor de almas. Era um lar sereno, sim, porque Susana tinha um segredo. Nenhuma criança ousava chamá-la. Sabe qual é o horário que ela tirava? Entre as 13 horas e as 14 horas. Dá a entender que depois do almoço, depois de lavar as louças, ela ficava uma hora orando, levando a sua família diante de Deus. Porque ela sabia que diariamente ela precisava manter essa comunhão com Deus no seu quarto. Então, quem conhece a história sabe que não era de admirar que ela desse ao mundo homens como João Wesley, grande pregador de multidões. Quando as portas das igrejas da Inglaterra se fecharam para João, e um dos seus críticos disse que eles e seus tolos pregadores leigos, esses grupos de funileiros, de garis, de carroceiros, de limpadores de chaminés, estão saindo por aí a envenenar a mente das pessoas, João permanecia firme, não tinha medo nem de homem, nem dos demônios. Por quê? Ele tinha um altar de oração, fortalecendo a sua vida diante de Deus, baixo a orientação paternal. Quem quiser ter uma vida de oração, tem que ter um homem feito de aço para resistir aos embates do mundo espiritual. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir nesse momento, orar com você. Pai eterno e amado que estás nos céus, eu sei, Senhor, que há uma preocupação dentro de cada família com esse tema que hoje foi abordado. Qual a geração que virá? Que ensino eles obteram dentro dos lares? Que frutos darão? Senhor, como pregador da tua palavra, eu peço que as tuas bênçãos, que as tuas misericórdias estejam sobre as famílias, sobre os lares, e que as pessoas que nestas manhãs me ouvem possam realmente, Senhor, sentir que estão no caminho certo quando sentam e oriente os seus filhos, que oram, que leem a Bíblia e que vão à casa de Deus com eles. Perdoa os pecados dos pais, das mães, as nossas negligências que às vezes é certo que cometemos. E permita a Deus que possamos ser guardados de todo o mal. É a nossa oração, em o nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém.